A vida é pra viver e aprender. Tem o melhor que o melhor vai receber. Por fim, você e crê que tu vai desenvolver. Essa é viver e morrer, essa é a vida. Isso é tudo que se pode ser. A vida é pra viver e aprender. Tem o melhor que o melhor vai receber. Por fim, você e crê que tu vai desenvolver. Essa é viver e morrer, essa é a vida. Justiça mínima, prerrogativa na lida da vida tão rara. Em era capitalista, ninguém espera. Essa espécie que cresce como alicerce de edifício. As ruas são como um hospício, onde manter a sanidade se torna um dificílimo exercício. Com volições de cício, visões do abismo social. Tantos contrastes com baixos disparates de sensual. Vida oscilação experimental. E minha premissa verbal é mortal, reciclável como abscissa. Estilo marvel, mórfico, tomística, rítmica, vital. Ali é poesia universal, a espinha. Somos corpos de luz, escuridão que não traduz-se no vocal, simplesmente energias latentes, flutuantes na atmosfera intocável e a tangente. É muita confusão no mundo que ilusão, violência em muitos aspectos. Todos querem ser monstros mais espertos, mas ninguém fode com o trajeto do projétil ao plexo. Complexo, inflexão do dialeto. Levo somente em retroção desde que era um embrião pra sentir os flashes diferenciais dos trópicos. Signos sinópticos, códigos simbólicos. Fêmur, dicotomismo entre amor e ódio. Isso é tudo o que se pode ser. A vida é pra viver e aprender. Tem o melhor que o melhor vai receber. Confie em você e crê que tu vai desenvolver. Essa é viver e morrer, essa é a vida. Isso é tudo o que se pode ser. A vida é pra viver e aprender. Tem o melhor que o melhor vai receber. Confie em você e crê que tu vai desenvolver. Essa é viver e morrer, essa é a vida. Paixões, impulsões, sonhos e realizações. A vida é mágica, trágica, caixa de surpresa dramática. Vivo sem ser tática de sobrevivência. Linguagem física, evidencia crítica imanencial. Lírico exponencial, empírico no giro metropólico. Analítico, sigo um anjo diabólico insólito. Muitos testam você, checam seu proceder. Como se não tivesse nada pra fazer e só estressam. Minhas linhas professam harmonia, sintonia saudável, sábia, divertida e clivativa. Estilo a vida real da fictícia. Rimas explicitam demográfica, estatística é automática, força que desata e liga, exata qual matemática. Lições infindas, iniciocrática interina. Designação divina, na vida se aprende e ensina. Na vida se surpreende e fascina. Isso é tudo o que se pode ser. A vida é pra viver e aprender. Tem o melhor que o melhor vai receber. Confie em você e crê que tu vai desenvolver. Essa é viver e morrer, essa é a vida. Isso é tudo o que se pode ser. A vida é pra viver e aprender. Tem o melhor que o melhor vai receber. Confie em você e crê que tu vai desenvolver. Essa é viver e morrer, essa é a vida. Direto do 202 em 2005. Rap é o compromisso na viagem. Estamos só de passagem. Na vida viver é real malandragem, compadre. Então se liga. Ha!